sobre, falar sobre. Antena 2, da Antena Web. Lindo rancho trabalhando.

sua última morada. No beijo da despedida, pareceu-me estar acordada. E ouvi ela dizer, num tom muito dolorido: fui chamada para o céu, adeus meu filho querido. E lá fui para a terra fria, minha mãe do coração, sem ver mais a luz do mundo, lá ficou na escuridão. A terra caiu-lhe em cima e assim tudo acabou. Em braços dali saí, a minha mãe lá ficou. Jamais irei esquecer, minha mãe, o teu pedido, para não roubar nem matar, nem ferir sem ser ferido. Eu juro e jurarei, teu conselho vou seguir. Descanse em paz, minha mãe, teu pedido eu vou cumprir. Morte negra, morte negra, causadora dos meus ais. Um desgosto já é muito, dois desgostos são demais. Levaste a minha avózinha, logo depois de seguida. Levaste a minha mãezinha, destruíste a minha vida. Minha avózinha querida, minha mãezinha adorada, com vocês eu era tudo, sem vocês não vou ser nada. Resta-me agora esquecer as imagens do sepulcro. Recebam milhões de beijos deste ser que é vosso fruto. Que tão novo eu fiquei, com o meu coração de luto. Como tens passado desta nossa aventura? Diz-me se gostaste muito ou se foi uma loucura. Diz-me se vais esquecer ou se pensas em voltar a fazer amor comigo no carro à beira-mar. Se foi loucura ou não, eu não sei, mas foi tão bom. Se vou repetir ou não, também não sei, mas foi tão bom. Sei que o carro até tremeu, embaciou e foi tão bom. Do que fizemos, queria, mais queria, foi tão bom. Se foi loucura ou não, eu não sei, mas foi tão bom. Se vou repetir ou não, também não sei, mas foi tão bom. Sei que o carro até tremeu, embaciou e foi tão bom. Do que fizemos, queria, mais queria, foi tão bom. Como tens passado, se me desejas ou não. Diz-me se já me esqueceste ou me tens no coração. Quero que fales verdade, não me mintas, diz para mim. Se por mim sentes desejos como eu sinto por ti. Se foi loucura ou não, eu não sei, mas foi tão bom. Se vou repetir ou não, também não sei, mas foi tão bom. Sei que o carro até tremeu, embaciou e foi tão bom. Do que fizemos, queria, mais queria, foi tão bom. Se foi loucura ou não, eu não sei, mas foi tão bom. Se vou repetir ou não, também não sei, mas foi tão bom. Sei que o carro até tremeu, embaciou e foi tão bom. Do que fizemos, queria, mais queria, foi tão bom.

não querem outro padeiro sem ser aquele. E a boca dela só se abre para dizer: há quanto tempo eu não vejo padeiro? Há quanto tempo eu não vejo padeiro? Há quanto tempo eu não vejo padeiro? Há quanto tempo eu não vejo padeiro? Não tem pãozinho para fazer a torrada. E em vez de chá bebe agora aguardente. E vê o desgosto, vai chorar para a calçada. Já há alguns dias que vejo em minha casa um ambiente fora do habitual. O meu avô já não diz coisa com coisa. E hoje então desabafou no quintal. Há quanto tempo eu não vejo padeiro? Há quanto tempo eu não vejo padeiro? Há quanto tempo eu não vejo padeiro? Há quanto tempo eu não vejo padeiro? Seja o dia. ao meu país. Vale mais um dia aqui. Vale mais um dia aqui. Vale mais um dia aqui que uma vida em Paris. Bem juntinho à minha gente é que eu estou feliz. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Agora vê, quem agora me lembrou, o amor da minha vida, tão longe dele estou. Meu amor vem ter comigo, de carro ou de avião, vem matar esta saudade que eu tenho no coração. Amor, amor, que a minha voz seja ouvida por ti. Amor, amor, eu te quero, eu te amo. Tanta vez por ti o chamo, pensando que estava aqui. Amor, amor, a distância entre nós não deixa que a minha voz agora está, onde está meu pensamento? Estaria bem melhor do que estou neste momento. Meu amor vem ter comigo, telefona diz que sim. Vem matar esta saudade que eu tenho dentro de mim. Amor, amor, a distância entre nós não deixa que a minha voz seja ouvida por ti. Amor, amor, eu te quero, eu te amo. Tanta vez por ti o chamo, pensando que estava aqui. Amor, amor, a distância entre nós não deixa que a minha voz seja ouvida por ti. Amor, amor, eu te quero, eu te amo. Tanta vez por ti eu chamo, pensando que estás aqui. pensar no Natal, no Natal. É tanta loucura, são tantas as prendas no Natal, no Natal. Eu também gosto muito da alegria das festas no Natal, no Natal. Há mais amor entre toda a gente no Natal, no Natal. Mas agora vai ser feliz. Decidi dar um beijinho na pontinha do nariz. Thank you.